Felicidade. Ser feliz é sempre sentir-se adolescente. É correr no campo, subir em árvores e brincar na chuva, saltar obstáculos, virar cambalhotas, esconder-se na mata, escalar montanhas, chorar sem motivos, achar-se diferente, rabiscar versos soltos, sentir-se enamorado, sonhar que o amor existe e jamais perder a amada. É desprezar o espelho que distorce a imagem que guardamos de criança.